2011. Um vírus mata 99% da população mundial. Um cientista, Trevor Goodchild, desenvolve uma cura. Os 5 milhões de sobreviventes moram em Bregna, a última cidade na Terra. A dinastia Goodchild governa por 400 anos. Surgem rebeldes para desafiar o regime Goodchild. Há quem chame Bregna de a sociedade perfeita. Alguns a consideram o auge da civilização humana. Mas há quem diga o contrário. Os Goodchild construíram Bregna para nos garantir o futuro. Eles construíram Helical. Um monumento para nos lembrar do que sobrevivemos. Eles ergueram muralhas para nos proteger. Eles nos disseram que lá fora, a natureza retomou o mundo. Mas nossos verdadeiros problemas estão aqui. Somos assombrados por pesares que não podemos nomear. Pessoas desaparecem. E nosso governo nega esses crimes. O regime Goodchild nos sustenta desde que fiquemos em silêncio. Assim trocamos a liberdade por uma gaiola dourada. Mas há rebeldes que se recusam a fazer esse acordo. Que lutam para derrubar um governo que nos silencia. Que lutam em nome dos desaparecidos. Eles se intitulam Monicanos. Eu sou um deles. Versão brasileira, VTI, Rio. Contato. Ion. Temos uma missão. Queremos que sabote a instalação central de vigilância de Goodchild. Sua entrada será notada, mas vamos interferir com os alarmes internos rapidamente. A vigilância é a maior arma deles contra nós. Enquanto os monicanos puderem ser vistos, poderão ser atingidos. Nós precisamos cegá-los. Cada missão nos aproxima mais e mais da derrota do regime Goodchild. Essa é a minha filha. Você a viu? Ela desapareceu há 2 meses. Me ajude, por favor. Senhorita, ela desapareceu há 2 meses. Perdendo o sono, tendo pesadelos, procure ajuda no nosso centro do sono. Perdendo o sono... Tendo pesadelos. Fazendo compras pra mim? Você não soube? É uma ocasião especial. Minha irmã finalmente vem para jantar. Cláudio e eu estamos ansiosos. Por uma vez na vida, vai ficar tempo bastante na minha casa. Por isso queria me encontrar com você aqui. Ion, acho que não vou poder vir. Desculpe. Não fique chateada. Não é que não possa jantar. É o porquê. Eu imaginava que você viria comigo. Temos jeitos diferentes de resolver os problemas. É. Você os ignora. Como eu posso ignorar os problemas? Com licença. Esta é minha filha. Você a viu? Eu vejo os problemas. Ela desapareceu há 2 meses. Sabe, eu sinto eles. Eu estou tentando tirar alguma coisa boa disso. Uma vida. E que vida é essa? Há coisas boas aqui. Há uma. Eu tenho uma surpresa para você. Então conta. Hoje à noite. Então tenha cuidado. E volte. Perdendo o sono, tendo pesadelos, procure ajuda no nosso centro do sono. Perdendo o sono, tendo pesadelos, procure ajuda no nosso centro do sono. Possíveis suspeitos moribundos. 3 suspeitos. Identificação solicitada. Suspeita de possível atividade monicana. Identificação solicitada. Suspeita de possível atividade monicana. Não é que não possa jantar, é o porquê. Eu imaginava que você viria comigo. Suspeita de possível atividade monicana. Temos jeitos diferentes de resolver os problemas. Eu vejo os problemas. Sabe, eu sinto eles. E eu estou tentando tirar alguma coisa boa disso. Uma vida. Identificação solicitada. Possível contato americano. Identificação solicitada. Possível contato americano. Chegou cedo, Cláudios. É terrível, terrível. Eles estão em todo lugar. Nós precisamos protegê-la deles. É assim que o presidente Goodchild lida com os monicanos. Ela não era uma monicana. Eu já tive uma família. Tive uma vida. Agora só tenho uma missão. O que é? Ela vai recebê-la agora. Contato? Ion? Temos uma missão. Aquela que estava esperando. Goodchild. Nós interceptamos informações que nos permitirão contornar sua segurança. Queremos que o elimine. Deviam ter me enviado antes. Isso seria suicídio. Não seria para mim. Paciência, Ion. Levou um ano para obter a informação que precisamos. Sei que quer fazer isto por Una. Mas deve se lembrar que isto é mais importante que você. Ela não é a única inocente que foi morta. É o nosso momento. Nunca estivemos tão fortes. As pessoas estão assustadas, mas se mostrarmos o caminho, vão nos apoiar quando ele se for. Estou pronta. Amanhã, Goodchild vai estar preparando seu discurso para o Conselho. Para chegar à zona do governo, vai precisar cruzar o jardim de fronteira. Uma vez passado o jardim, tem de se mover rapidamente para a cidadela. O subterrâneo foi construído para ser confuso. Implantamos uma rota para você. Siga. Quero Citandra comigo para a travessia. É claro. Vá para o fórum. É lá que o presidente vai estar. Sabe o que fazer depois? Sei, sim. Faça isto e terá sua vingança. E todos teremos nossa vitória. Como vai, Citandra? Nunca te pego de surpresa. Ainda não. Como vão as modificações? Bem úteis. Devia fazer. Gosto dos meus sapatos. Aviso, não prossiga. Aviso, não prossiga. Está pronta? Estou sempre. Aviso, não prossiga. Sandra. Vamos seguir. Já entendemos as defesas? Totalmente. Eu não pisaria na grama. O encontro é às 16h30. Vou esperar. Concordo com a política de atacar ameaças monicanas comprovadas. Mas receio que estamos indo longe demais. Não podemos ir longe demais com eles. Saiba que há vantagens em demonstrar certo grau de tolerância. Não podemos permitir que tenham esperança. Nem mesmo a um deles. Força bruta não é a única opção. Ela é muito eficaz. Os monicanos estão se fortalecendo. Logo, a força não será suficiente. Então quer transgredir? Negociar? A política deve ser reconsiderada. Colocada em votação. A política não está em debate! Eu a estou debatendo. Eu encorajaria examinar isto com maior distanciamento, Jiro. Nós devemos ser impessoais aqui. Não queremos levar sua explosão para o lado pessoal, não é? Senhor presidente, está na hora de ensaiar o seu discurso. É tudo. Orem. Eu estou preocupado com a sua agressividade, Orem. Explosões como essa não nos ajudam. Eu acredito em proteger o que criamos. Não me desculparei por isso. Tudo foi criado para que eu faça o meu trabalho. Eu não consigo trabalhar se você não consegue se controlar. Entendido. Mesmo? Claro. E os resultados dos exames? Todos negativos. Ah. Eu lamento. Quero um novo grupo de teste até amanhã. Talvez seja a hora de desistir dos testes, Trevor. Já estamos vivendo a solução. Essa é a perfeição. Por que não pode aceitá-la? Vê o que acontece com as pessoas. Sabe que tudo se tornou desesperador. Mas pode ser contido. Controlado. Eu acho que está se esquecendo que tudo devia ser temporário. Sempre dissemos isso, mas por que deveria ser? Porque está errado. As coisas mudam. Mas você não. Você me conhece. Sou seu irmão há muito tempo. Nisso você tem razão. Trevor, seu discurso. Trevor. Inútil. Declare o destino. Fórum. Prossiga em frente. Vá para a esquerda. Sei que tem seus temores. Tem pesares que abalam sua crença e testam sua paciência. Mas agora, mais do que nunca, nós devemos permanecer unidos. Porque há aqueles entre nós que querem derrubar o que construímos. Os monicanos querem nos dividir. Nunca devemos esquecer quem somos. Um posto solitário, um pequeno bando. Somos tudo o que restou dos povos que cobriram a Terra. Devemos nos adaptar para enfrentar estes novos desafios. Lembrem-se do que enfrentamos. O que sobrevivemos. Vamos nos adaptar. Sempre nos adaptamos. Essa é a essência de quem somos. Espere lá fora. Ion. Você me chamou por outro nome antes. Chamei e você me deixou viver. Me dê minha arma. Vamos tentar de novo. Quem sabe depois. Qual era o nome? Você me conhece, não é? Não. Você sabe quem é? Eu sei que vim aqui para matá-lo. Por isso está numa cela. Mas nós ainda estamos vivos por um motivo. Eu não sei o que é isto. Mas é bom ver você. Amadores. Ah, É isso aí, meninos. Estou ocupada, Citandra. Está feito? Preciso de mais tempo. Nossa informação sobre ele pode estar errada. Não entendo. Temos que nos apressar. Espero que... Não me questione, Citandra. Entrarei logo em contato. Ion sabe que isso terá consequências. Sei o que estou fazendo. É um absurdo. Uma monicana escapando das nossas defesas? O problema será resolvido. O problema é o conceito de segurança de Trevor. Ele tem que aceitar meios mais tradicionais de... Ele tem que aprender a aceitar nossas ideias. É a maneira de promover seus objetivos, não importando o que pensemos. Estou começando a questionar seus motivos. E daí? A monicana tenta matá-lo e ele a deixa viver? Uma escolha em comum. E agora ela fugiu. Alguém acha que é coincidência? Acha mesmo que sou a melhor pessoa para ouvir reclamações sobre o Trevor? Vocês não têm o direito de questionar o que ele faz. Deve estar preocupado, Warren. Não é nada rotineiro. Acho que vou conversar com o Trevor. Eu acho que todos vocês devem ser mais discretos. Inari. Iniciando recuperação de imagem. O que que houve? Minhas fontes foram claras. Ion Flux é a melhor que os monicanos têm. Ela falhou. Foi a primeira vez. Queria que fosse tudo do modo limpo. Meu irmão... Estará vulnerável. Preparando seu discurso. Amanhã, às 13 horas. Nada pode ser ligado a você. Melhor assim. Nós fizemos tudo certo. Ela teve sua chance. E ela parou. Por quê? Eu não sei. Recuperação de imagem em andamento. Será arriscado pedir outro atentado. Os monicanos podem achar que estão sendo usados. Pare. Orem? Não. É impossível. Claudius. Por que ainda está aqui? Não é tão simples quanto pensa. Una foi assassinada e você ainda trabalha para eles. O que eu devia pensar? Você não sabe. Então o que é que eu não sei? Eles a mataram. E você ainda está vivo. Você a matou, Ion. Eles acharam que ela era uma monicana. Foi por isso que ela morreu. A vida de Una valia mais do que isso. Ela era tudo que eu tinha. Você não é a única. O que realmente está fazendo aqui? Trabalhando. Foi só o que sobrou. Trabalhar? Para Trevor Goodchild? Eu culpei também. Mas agora não acho que foi culpa do Trevor. Trevor está tentando ajudar. Tem alguma coisa errada com a gente, Ion. Com a população toda. Você tem os sonhos, não tem? Lembranças de coisas que nunca lhe aconteceram. A Una teve. Eu tenho também. Está acontecendo em toda Bregna. O que é? Não sei. Só nos dizem o que precisamos saber. Meu trabalho é uma pequena parte de uma experiência maior. Experiência de quem? Do Trevor. Estudamos o que cresce além da muralha. Alguma coisa aconteceu quando curaram a doença industrial. Outra coisa apareceu no lugar. Nós estamos doentes. E Trevor está tentando nos curar, é só o que sei. Trevor tentou me dopar. O que que tem nisto? Uma mensagem. E o que ela diz? Vai ter que beber. É assim que funciona. Eu a amava. E você sabe. Eu lamento pela dor, mas não é seguro falar abertamente. Nada é o que parece ser. Você teve a sua chance. Por que hesitou? Você sabe onde me encontrar. Estou aqui. Eu precisava vê-la de novo. Você matou minha irmã. Eu não sabia de nada. Lamento. E isso desculpa? Não, mas estamos numa guerra. Pessoas nos dois lados morrem. Ela não devia morrer, não tinha nada a ver com isso. Todos estão envolvidos. Ela não. Não preciso disso para matar você. Mas seria mais fácil, não seria? Tudo mudou quando eu a vi. Eu conheço você. E você me conhece. Por que conheço você? Me diz por quê. Por que você voltou? Diga o que quer de mim. O que eu quero? Quero minha irmã de volta. Quero lembrar de como é ser uma pessoa de verdade. Io. Por que me sinto assim perto de você? Você me conhece. Queremos que o elimine. Volte. Não sou quem você pensa que sou. coisa faltando. Nós identificamos as variáveis que comprometeram o grupo de teste 7A. Programe uma visita ao relical referente ao 7B e tenha certeza de isolá-los. É só uma questão de tempo para as pessoas olharem para cima e se perguntarem o que está acontecendo aqui. Achei você. Não há danos permanentes, presidente. Podem sair. Ela escapou. Por que eu não estou surpreso? Eu a encontrei na biblioteca. Acho que a feri, mas... Você a atacou? Ela é uma agente monicana que tentou matá-lo. Supus que era óbvio o que eu devia fazer. Freya, eu a quero viva, está entendendo? Oren está a par de tudo? Não consigo achá-lo. Fique por perto. Não importa o que Trevor fez por nós no passado, ele não está acima de críticas. Isso é traição. Oren? Trevor está se distanciando de nós há muito tempo. O que construímos aqui é maior do que ele. Nunca pensei que chegaria a isso, mas temos que encarar a verdade. Ele escolheu aquela monicana e ele sabia o que isso significaria. Temos que destituí-lo. E Oren é o próximo na sucessão. Não é mesmo? Sim. Está fechado. Senhor presidente. Trevor traiu a todos nós. Ele é um criminoso. Vamos tratá-lo assim. 7B, tenha certeza de isolá-los. É só uma questão de tempo antes das pessoas olharem para cima e se perguntarem o que está acontecendo aqui. Rever progresso de cobaias do grupo de teste 7B. Sandrin Vinhos, Greta Salk, Una Flux. Programar uma visita ao relical para... cepas do radical 5,88. Tá levando uma vida pra matá-lo. A situação agora mudou. Nossas ordens não. Eu não estou mais seguindo ordens. Por que está fazendo isso? Tudo ficou mais complicado. É simples. Trevor pode não ser responsável pela morte de Trevor? Estou tentando descobrir quem é. Sua missão era matar Goodchild. E não pode ou não quer matá-lo. Me dê a arma e atravesse a fronteira de volta. Não ensinei a pensar por si mesmo? Você me ensinou muito mais do que isso. Pare! Senão vou atirar. Não sente uma coisa errada dentro de você? Olha, Citandra, eu... Eu não sei quem eu sou. Sente isso também, não sente? Vem comigo. Vamos terminar a missão juntas. Não posso. Essas coisas eram divertidas. Agora, o que faço com você? Volte. Suki Denali. 02,4,875. Anotado, devolvido para cima. Seja bem-vinda. Onaflux. 3,2,4,870. Coletada. Redesignada com sucesso como Sasha Trillo. Repita. Onaflux. Redesignada como Sasha Trillo. Sasha Trillo. Endereço. Sasha Trillo. Endereço? Contato? Citandra. Goodchild ainda está vivo. Ion fracassou? Ela deixou ele viver. Há alguma coisa entre eles. Uma coisa pessoal. Explique. Ela abandonou a missão. Eu tentei impedir. Ela me atacou e me deixou aqui. Está segura onde está? Estou. Vai ter ajuda. Ion Flux é considerada uma fugitiva agora. Ela traiu a resistência e deve ser considerada uma ameaça. Ela se alinhou com o Child e está com ele agora. Precisamos agir rapidamente. Vocês irão eliminá-la. Matem-na. Depois concluam a missão dela. Citandra, mostra a eles onde está. Estão vendo? Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Libertem-na e prossigam dali. Trevor! Sim, ela esteve aqui. O que ela estava procurando? A irmã dela, Una. Una Flux. Informe. Membro do grupo de teste 7B. Me mostre todo 7B. Sandrine Fiennes. Membro de 7B. Morta numa ação policial. Onde está ela? Greta Saul. Membro de 7B. Morta numa ação policial. Não há ninguém aqui. Camille Abdi, membro de 7B, morta em ação policial. Una Flux, membro de 7B, morta em ação policial. Quem fez isto? Todas as ações foram autorizadas pelo presidente adjunto Orin Goodchild. Freya, vá para o meu laboratório e encontre as anotações do grupo 7B. Você tem que ir para um lugar seguro. Estão agindo contra você. Me encontre lá em 2 horas. Para onde você vai? Preciso achá-la antes deles. Trevor, você não deve... Freya, eu a vejo no laboratório. Por favor, tenha cuidado. Una. Você está certa. Por favor, não machuque o meu bebê. Ela está segura. Você a clonou. Eu clonei todo mundo. Houve uma complicação quando curamos a doença industrial. A vacina teve um efeito colateral imprevisto. Esterilidade. Só mais uma geração de nossa espécie poderia sobreviver. Era uma época desesperada. A clonagem nunca tinha sido usada em humanos com sucesso. Mas nós conseguimos. Agora, quando uma pessoa morre, seu DNA é reciclado. Orin e eu construímos o Relical para armazenar o DNA e ocultar o progresso de clonagem. O Guardião encontra um casal adequado e, usando aditivos na comida, induzimos uma gravidez química. Quando a mulher vem fazer um exame médico, nós implantamos um embrião clonado. Dali para frente, as coisas acontecem naturalmente. Em 9 meses, um cidadão que morreu renasce. Por 7 gerações, Orin e eu clonamos a nós mesmos. Ensinamos a nós mesmos para que eu pudesse continuar tentando achar uma cura. Enquanto todos nós seguíamos vivendo. É isso que nós somos. Cópias. Somos mais do que isso. Isso não era para ser permanente. Venho tentando curar a infertilidade. Una fazia parte de um dos meus grupos de teste. Orin mentiu para mim. Ele me disse que o exame dela deu negativo, como os outros. Mas ela ficou grávida. Ele matou todas as cobaias. Inclusive a sua irmã. Ele a matou porque ela estava grávida. Una não sabia. Mas o bebê dela teria sido uma das primeiras novas crianças em 400 anos. Orin mudou. Ele não quer voltar ao passado, não quer uma cura. Ele quer viver para sempre. Eu devia estar esperando isso depois de ajudar aquela monicana. Sua lealdade a Trevor não pode mais te proteger. Eu sou leal a algo mais profundo do que tudo isso. Eu não entendo gente como você e Trevor. Seu sentimentalismo, sua devoção ao passado. As coisas se foram. Eu jamais viveria sem essas coisas. Como consegue? Sasha. Precisamos ir. Não vai demorar para a Orin nos achar. Ela vai dar trabalho. Vão, eles não querem vocês. Vão! Thank you. Você precisa ficar consciente. Não podemos ir para um esconderijo monicano. Nenhum lugar será seguro para nós. Precisamos extrair as balas. Tem mais em outro lugar? Teve alguma que não te acertou? Precisamos ir além da muralha. Eu sei. Mas tenho que acabar com isto. Eu preciso voltar. Eu preciso pegar as anotações do grupo de teste de Una. Oren vai achar o laboratório e destruí-lo. Tudo o que eu fiz. E aguardar instruções. Quem está no comando? Vamos precisar da sua ajuda. Temos ordem para atirar, senhor. Houve um golpe. Suas ordens estão vindo de um governo ilegítimo. Fique onde está, senhor. Qual é o seu nome? Senhor? Eu quero saber o seu nome. É Ord. Garrett Ord. Eu não posso mais comandá-lo, Garrett. Mas eles também não. Você está livre. Precisa tomar uma decisão. Atire em nós ou nos ajude, mas seja rápido. Tenente? Como posso ajudá-lo, presidente Goodchild? Precisamos de armas. Temos que voltar para a cidadela. Sim, senhor. Estamos chegando perto. Espera. Trevor. O nome que me chamou. Catherine. Esse era o meu nome. Você era minha mulher. Tínhamos uma vida juntos, como todo mundo. Espera. Precisa me contar. Eu perdi você durante a doença e não pude trazê-la de volta. Eu vivi e morri 7 vezes desde então. E a cada vez eu me ensinei sobre você. Você era uma ideia que mantive viva. Algo que eu precisava imaginar. Mas quando vi você, eu senti que era real. Eu a conhecia. Eu lembrava de você. O que tínhamos então sobreviveu em nós, além da morte, além de tudo. Eu estava procurando você. Eu estive esperando. Éramos pessoas diferentes. Éramos. Essas pessoas morreram. Mas alguma coisa nelas voltou. Eu me lembro. Está um caos lá fora. Há um golpe contra Goodchild. Tornou mais fácil entrar. Trouxe o meio de achá-la? Enquanto houver um vestígio da pílula nela, podemos rastreá-la. Não. Acabou. Eu tinha a cura. Eu achei a resposta. Tudo se foi. Temos que continuar andando. Ainda há mais uma coisa a fazer. Não sobrou mais nada. Nós precisamos sair daqui. Vamos além da muralha, para achar um meio de sobreviver. Há mais uma coisa a fazer. Eu preciso destruí-lo. Não. Essa não é a resposta, Ion. Não há garantia de que eu possa achar a cura de novo. A clonagem é tudo o que temos. Não é o bastante. Nossas mentes estão se deteriorando e toda vez que nos clona, só piora. Se fizer, será o nosso fim. Nós devíamos morrer. É o que faz nossa existência ter significado. Viver assim é uma tortura. Somos só fantasmas. Não é assim que me sinto. Agora não. Vamos ter cuidado. Sabem quem estamos enfrentando. É um gesto vazio. É uma prova de fé. Não cabe a você decidir. Ion, eu não quero perdê-la de novo. Não precisa perder. Vai achar a cura de novo. Acabou, Trevor. Entrando em posição na Torre Sul. Isso vai muito além da sua cura. Outras mulheres estão ficando grávidas naturalmente. Fora de suas experiências. Muitas outras. Elas se curaram. E você as matou também? Eu tinha que impedir. Quantas? Quantas, Oren? Não importa. A natureza encontrou um meio. Em posição. Em posição. Estou em posição. É a natureza que está obsoleta. Não nós. Como pode não entender a beleza do que você criou? Eu sim. A situação está se complicando. Você me disse que ela havia morrido. Eles não puderam fazer nada. Ordenei que destruíssem seu DNA. Você era um homem diferente com ela, Trevor. Ela teria impedido você de fazer o que precisava ser feito. Como está impedindo agora? Não, Oren. Sim. Esperando o sinal. Aguardem. Esse mundo, nosso mundo, é lindo. Vale preservá-lo a qualquer custo. Não pode durar. Está se desfazendo. Citandra, dê o sinal. Citandra? Atirem em Flux primeiro. Está errado nisto, Oren. Nós derrotamos a morte. Derrotamos a natureza. Ultrapassamos você. E agora tenho que me livrar de você. Você escolheu isso. É tarde. Você sabe o quanto estamos sofrendo. Eu e Trevor queremos que acabe. Eu nunca trairia você. Me ajude. Citandra. Você ainda me conhece. Acabe com isto. Você pode confiar em mim. Acabe com tudo. Eu sinto. Sinto muito. Eu também. Mudança de ordens. Protejam o Ion e o Child. Eles estão chegando. Ion. Estamos aguardando suas ordens. Você não faz parte disto? O que quer que sejamos, não somos anarquistas. Tem que haver regras. Obrigado. Então foi você. Você me salvou. Sim. Na época, eu a conhecia. Essa foi corrompida. Destrua. Eu sabia que era importante. O DNA está bom. Destrua. Eu sabia que precisava protegê-la. Mantive seu DNA escondido. Dormente, aqui. Esperei até agora para trazê-la de volta. Por quê? Eu sabia que sua força sobreviveria com você. Pensei que se a trouxesse de volta, sensibilizaria Trevor. Sempre conseguiu. Preciso acabar com tudo. Sim. Comece de novo. Mas e você? Eu esperei 400 anos por este dia. Estou cansado. Fique viva, Ion. Precisamos de você. Agora podemos seguir em frente. Para viver uma vez. De verdade. E dar lugar para aqueles que podem fazer melhor. Ah, eu preciso passar no supermercado. Ei! Catherine! Será que eu vou vê-la de novo? Para viver uma vez só. Mas com esperança.